para um só canalha. Você me pensou como os 300 de Esparta. Você me pensou como os 300 de Esparta. Oh, não. Sempre desse jeito, cerrado ao meio dentro de uma caixa. Você me pisou como os 300 de Esparta. Você me pisou como os 300. Uau, uau, uau, uau.